Vai então, como é que é? Vamos lá gravar isto, mano. Vamos, a louça já está lavada. Esta frase do dia, esta voz. Olha, aí está uma grande introdução. Vamos lá gravar isto. Vamos que a louça já está lavada. Trece o orma a fazer ruca-ruca. Ruca-ruca. Aquela musiquinha do AC/DC. Depois desta frase, está feita a introdução. XTP Podcast. Boas, pessoal, bem-vindos ao XTP Podcast, o regresso esperado por três koalas e três palhaços amestrados. Hoje temos connosco o Messi. Hoje. O Toureiro. Hoje. O Ken. Hoje. Justas. E o Zé Luís. Olá, boa noite. O meu nome é Tay Cláudio e bem-vindos ao regresso do XTP Podcast. Sim. Antes de mais um à parte, atenção que o Ken não é aquele que vocês estão a pensar, é o nosso Ken. Justo. Com o novo visual do XTP, algumas novidades foram aparecendo, outras delas voltaram, nomeadamente o podcast, que já era há algum tempo. Zé, o que é que tu me dizes? Vai haver mais novidades, as coisas param por aqui, como é que vamos mostrar o novo site, vai haver novas coisas? Bem, quem conhece o XTP sabe que isto não vai ficar por aqui, não é? Há algumas novidades para breve, que ainda não foram implementadas. Isto deu um monte de trabalho. É mais que sabido. Muitas horas. Sim, é mais que sabido que esta não é a nossa vida, não é? Temos mais coisas para fazer. Portanto, o principal está feito. Brevemente vão aparecer algumas novidades. Poucas, se calhar não muito relevantes, mas daqui a alguns tempos sim, vamos reformular, criar novas secções, reformular outras, novas funcionalidades, e temos muitos projetos em gaveta, que nunca se sabe quando é que verão a luz do dia, mas um dia destes, assim sem contarem, lá teremos novidade no XTP, para não variar. Mas vamos lá ver se isso não ocupa tanto tempo como as anão. Se vocês soubessem, eu, o Ken Xuxas, o Baco, o Glorioso, o Or, as horas, dois dias seguidos, a meter a nau. Verdade. Ou ainda refazer imagens do antigo site. Ou ainda pôr tags nas notícias todas. Artigos classificados. Imagens. Não, foi um trabalho árduo. Primeiro fui eu, não é? Com a parte da migração e a implementação da nova imagem, mas depois o pessoal, toda a equipa, para termos aquilo pronto a tempo e horas, foi preciso dar-lhe certinho. E aqui o Messi deve estar farto da análise da ponta dos cabelos. Ah, só uma nota, por isso é que as análises estão... Se vocês repararem, as análises às vezes têm o autor está errado. Isso é porquê? Porque neste momento o autor que lá está foi quem meteu a página da análise agora no novo site. Mas eu penso que isso, entretanto, vai ser melhor. Sim, são os tais pormenores que vamos melhorando. Alguns projetos vão entrar muito brevemente, ou melhor, projetos não. Algumas novidades vão ser apresentadas nas próximas semanas, que já estavam previstas, mas não houve tempo. E depois, ao longo do ano, muita coisa irá surgir. Novos torneios, parece que este fim de semana foi um sucesso na FNAC. Foi sim, senhor, e já vamos lá chegar. Antes disso, queria só perguntar ao resto dos membros, o Zé Luís, porque o Zé Luís sabia de tudo e mais alguma coisa sobre o novo site, e enquanto nós andávamos mais ou menos às escuras, de vez em quando víamos assim uma luz ao fundo do túnel, olhávamos para qualquer coisita, víamos Deus. Mas era cómico, porque o próprio staff havia por vezes, epá, mas tu sabes alguma coisa, epá, eu quero ver, e ninguém sabia. Portanto, eu faço a pergunta ao Ken, ao Messi e ao Baco. Quero-te mandar um abraço. Quero-vos perguntar quais é que foram as coisas que vos espantaram mais. O que eu gostei mais foi a parte dos artigos relacionados e das tags e a versatilidade daquilo. Pronto, aquilo ainda vai dar para fazer mais umas coisas que ainda não estão implementadas no site, mas por enquanto já dá para ter uma ideia do pode acontecer. Eu gosto quando estou a ver uma notícia, chegar ao fim e poder ver. Ah, sim senhor. Então aqui mais estas notícias que, sobre este jogo ou sobre esta empresa, sobre o que é que seja. E depois também gosto bastante da organização das análises. Acho que está muito mais limpo, e sobretudo está muito mais fácil de usar. Nos dá sempre jeito. Ken, diz-me tudo isto, o que é que tu achas? Eu concordo com o Messi, acho que está a parte das análises para inseri-las está muito mais fácil para nós e tem um visual muito mais limpo para os utilizadores. Uma parte que gostei também quando vi ESD on site foi a parte da comunidade que criou, deu uma maior dinâmica ao site sem os utilizadores necessitarem de ir ao fórum. Acho que foi uma boa funcionalidade que foi inserida. Por falar nisso da atividade do site, aliás, foi questionado por alguns membros do staff acerca dos números de cliques das notícias. Se aquilo seria verdadeiro ou não. Tanto mais que nós tínhamos algumas notícias em privado, já tinham um monte de cliques, mas aquilo é mesmo verdade, aquilo não está gravado. O que acontecia é que as notícias, portanto, não estavam publicadas, ou melhor, estavam num modo especial só para o staff, mas eram visíveis na parte da atividade da comunidade, por isso é que recebiam alguns cliques. Portanto, aquilo sempre foi o sistema que tivemos. Agora, obviamente, com o novo site, as coisas voltaram àquilo. Um bocadinho das coisas, senão vocês começam a ver as notícias antes delas estarem lá e estão com pois. Era bom, não era, mas já não é acontecer. Não, que isso já foi resolvido. Aliás, já identificamos o problema. Uma das coisas que eu tenho a frisar no novo site, que não foi mencionado aqui, é o facto de haver os famosos pontos, em que há pessoal, pronto, uns têm alguns pontinhos, outros até aí mais, mas há um utilizador que se destaca, e isto para aí desde o quem é que havia de ser? Site. Quem é que havia de ser? O mítico Vambuda. Ah, yeah. Quero desde já mandar já acordaste, doutor. Isto porque o homem neste momento já vai com 1069 pontos, sendo que o segundo lugar vai para o Filipe Dias, que tem 465, e o terceiro, um SPT, mas este não conta, tem 416. É um gajo fixe. E por falar nisso, nós, já foi prometido que nós íamos começar a atribuir prémios à secção da comunidade, e vamos começar com isso no mês de março. Todos os meses haverá um prémio para um dos membros da comunidade. Viram? Não, eu quero dar também a minha opinião relativamente à zona da comunidade. Está mesmo muito boa. O facto de podermos pôr as fotos, os vídeos, sei lá, é diferente. Os grupos também é algo muito bom, porque facilita bastante a utilização a nível de organização, de comunicação entre o pessoal, é algo mesmo muito, muito bom. Eu acho que também encaixa um pouco no conceito do XTP. Nós somos um site da comunidade, não é? Portanto, ter ali um espaço onde podem pôr vídeos, onde podem pôr fotos, onde podem criar grupos, comentar, fazer blogs, eu acho que faz todo sentido. Sim. E também temos aquela função que, não sei se alguns utilizadores já descobriram, outros ainda não, do mítico Twitter, que agora um monte de gente usa, que ainda no outro dia um utilizador veio-me perguntar: epá, mas tu gostas do Slash? Eu, epá, gosto, mas como é que tu sabes? Ah, vi o teu Twitter, mano. É que isto é um bocado estranho. Eu uso. Nós temos já começa a ser bastante utilizado o próprio XTP, o pessoal que não sabe fica já informado, também nos pode seguir no Twitter. E brevemente também no Facebook. Portanto, como vi, só neste bocadinho podcast já tiveram não sei quantas novidades, não se queixem. Mais novidades, portanto, do site não vamos dar mais nada, como é óbvio, porque o segredo é a alma do negócio. Agora vamos. E poderá haver uma grande novidade brevemente, bastante grande. Fiquem atentos. Fiquem atentos, eu também, porque eu também não faço a mínima ideia do que pois não, pois não, neste momento ninguém tem a mínima ideia, sou eu mesmo. Lá está, vem aquilo que eu falava há bocado do site. Toda a gente está apanhado o arco, mas isso de acabar vamos estar todos. Epá, mas o que é que ele sabe? O que é que ele sabe? Tu sabes, ninguém sabe. Está no segredo dos deuses. Outra das Deus. Coisas. Dos deuses, é Deus na Terra e o Zé Luís em Vila Nova de Gaia. Olá. Pela real, pá. bocadinho ao lado. Andas mais uma estação de comboio. Há bocado o Zé Luís frisou aí bem um evento que se passou este fim de semana na FNAC do Colombo, um torneio e a apresentação do filme, que também há que frisar, Halo Legends. Eu adorei. Adorei. Foi um fim de semana mesmo espetacular. Foi bem passado. Houve queques. Mas essa história é muito... Mas queques à parte, foi um torneio que correu muito bem. O pessoal foi todo fantástico. Quero agradecer a todos os participantes e àqueles que foram lá só mesmo para falar um pouco, para ver o jogo. E para aquelas senhoras que ontem, durante a final, porque nós na final, durante todo o torneio, jogámos com o som só a partir dos LCDs. Na final tivemos o som vindo mesmo das colunas da FNAC, coisa que, vá lá, é um bruto som. Havia uma senhora que vai a passar muito bem, quando se ouve PAM! E a minha manda um sapo, parecia que tinha arrebentado tudo. E as pessoas todas a olharem no meio da loja. Mas foi bastante interessante. Foi uma das meias finais, nós não esperámos por ela, sinceramente. Como deve imaginar, nós temos noção de alguns jogadores que vão lá, porque já são conhecidos do live português e também já ali no estrangeiro. E uma das meias finais que poderá-se ser uma final antecipada, sendo que a final foi digna do nome final. Não, mas antes da final, já ainda a falar da meia final, foi entre o Lourenço e o Luís Carvalho. Epá, foi mesmo. Foi essa meia final e a final, foram os dois jogos espetaculares. E também quero dar em destaque, apesar de não me recordar agora do nome, peço desculpa, dos dois jogadores. Mas um jogo que estava 11-7 e que o jogador que estava com o valor 7 acabou por ganhar 15-14. Portanto, pessoal que vá a torneios, sinceramente, não deixem de acreditar. Lutem mesmo até ao fim, porque é esse o espírito dos torneios. Porque, aliás, sempre... na final, aquilo foi mesmo por uma unha negra. Sim, afinal, não foi super tático. Na última, aquilo podia ter dado ou o empate ou a vitória. Deu a vitória. Mas é que aquilo, a final foi meia hora. Os primeiros 20 minutos, super táticos, aquilo quase nem havia aquilo. Não sei quanto é que estava, devia estar para aí 4-3 ou qualquer coisa. 5-3. E no fim, a fiz a famosa piada, é pá, isto vai acabar tipo, sei lá, 5-4 ou 1. Mas era no início, porque aquilo no início demorou um bocado até se matar a prima. Bem, mas aquele final foi de todos. Foi um final digno, uma final. E quero desde já avisar, vamos ter, não a final na íntegra, mas vamos ter alguns certos da final em vídeo para vos mostrar brevemente agora por estes dias, provavelmente se calhar até antes disto ser edito. E por falar nisso, queria também dizer que os bilhetes para a visualização em sala de cinema do Halo Legends vai acontecer só uma vez, atenção. Portanto, lembrem-se, e aquilo que vocês vão ver no DVD é aquilo que vai passar no cinema. Portanto, imaginem o sargento-chefe, como diz no DVD, em grande. Portanto, esses bilhetes vão ser enviados ao longo desta semana. Não sei se quando o podcast ficar online já vocês não terão já sido contactados, mas portanto, eu penso que vão ser entregues esta semana e a visualização será ou este fim de semana ou na próxima semana. Bem, ainda sobre o torneio, eu gostava de perguntar, não ao Messi, porque pronto, és suspeito e estiveste a trabalhar e papaste um queijo direito, que é a verdade. Eu acho que essa história é digna de contar. Sim, já lá iremos para rematar a coisa. Mas perguntaria ao Ken, que foi um membro exterior, simpático, membro do staff, que se dignou a visitar, e que lá está, também há que referir o Bruno Dias, que também esteve lá, para cumprimentar alguns membros, nomeadamente eu, o Messi e o Ken. E foi importantíssimo uma questão de... Sim, sim, deu bastante jeito, foi ele que... É a força da idade. É o peso da idade. Deve ser. Sabes como é? Portanto, foi bastante. É sempre bom termos estes momentos para juntar o pessoal. Mas pronto, passando à frente destes lamechices, Ken, o que é que tu achaste do que viste? É sim, eu infelizmente só vi a final e tive pena de não ver mais, porque vocês fizeram questão de frisar que as meias finais foram muito boas. Achei que estava bem organizado, estava claro no sítio central onde toda a gente tinha acesso e qualquer pessoa que passasse aquilo chamava a atenção. e no geral gostei do que vi. Foi uma final, como vocês já disseram, disputadíssima até aos últimos segundos. Só para ter uma ideia, não sei se já foi dito, aos 30 segundos estava 9-7 e acabou 10-8, por isso foi uma coisa ali mesmo disputadíssima. E mais uma vez dar os parabéns aos participantes, em especial aos finalistas, pelo espetáculo que deram. Acho que foi muito bom. Sim, e também quero dar os meus parabéns pelo fair play que eu assisti ali. Aqui é uma coisa fantástica. Apesar de eles podiam perder por 10-1 ou 10-0, não interessava, mas eles acabavam e aquilo acabava sempre com um passo bem, tipo, é pá, jogaste bem. E havia sempre comentários simpáticos, não houve birras ou coisas do género, que é uma coisa um bocado infeliz. Portanto, em todos os aspectos, o torneio foi 5 estrelas. A maior birra ainda foi tua. Não comias? Estava cheio de fome. Tem uma experiência para repetir, não é? Sem dúvida. Acho que sim. Ah, e já agora, por falar nisso, eu acho que devemos deixar também um agradecimento ao senhor Luís Portugal, da FNAC, que foi mesmo uma pessoa incrível. Foi ele, aliás, que sugeriu que montássemos o som nas colunas na final, e foi ele que tratou tudo. E, muito obrigado. Tanto ao Sr. Luís como ao resto do pessoal da FNAC do Clube, que ajudou em tudo e foram bastante simpáticos, sem arranjar grandes problemas ou assim, apoiaram-nos em tudo. Foram simplesmente fantásticos. E claro, deixar um agradecimento à Inês Simão do Luz ao Mundo e à Ana Lopes e à Sara Fernandes da Microsoft, que também estiveram presentes e foram uma ajuda preciosa. Durante este fim de semana também fomos abordados com algumas questões relativamente a novos torneios, nomeadamente de Call of Duty Modern Warfare 2. Zé, vai haver alguma novidade, alguns torneios próximos? Conta coisa. Esperemos que sim. Tem sido um dos nossos handicaps nos últimos tempos. Não temos feito assim tantos quantos queríamos. Rouba muito tempo. Estamos a tentar encontrar uma equipa que nos ajude também a fazer isso. É muito provável, quer online, o regresso de alguns torneios oficiais da Xbox Live e, quiçá, em espaço físico, como decorreu este na FNAC. É muito provável. Agora já percebo aquela notícia que eu vi no outro dia, no final da ocasião, que dizia: procura-se equipa para... Exatamente. Foi o Zé. Foi sim. Pessoal, antes do podcast acabar, deste regresso cru, um novo podcast ou algo do género, eu queria dizer a frase que eu ouvi hoje e que, sinceramente, se alguém souber o significado disto, me mande para o meu mail ou por mensagem, ou venham bater à minha porta que eu deixo. E passo a citar: a Calista deu-me uma belisca no cantinho. Eu não faço a mínima ideia do que é que isto quer dizer. Isso foi dito por uma pensionista? Não, era uma velhinha por volta dos 60, 70 anos. Não, uma pensionista? Ninguém sabe o que é. Agora fiquei baralhado. E depois de ouvir isto, é normal. Pessoal, com isto é tudo. Quero mandar um abraço a todos. E provavelmente até para a semana. Calma. Esta é outra das novidades. O podcast neste momento vai ser um ato mensal. Todos os meses irá ser um podcast, sendo que quando houver exceções que requisitem o método de fazer mais podcasts, iremos fazer mais uns quantos especiais, não sabemos quantos, conforme for necessário. Portanto, até nos podem, se calhar, para todos os dias no mês, ou não, ou então só de mês a mês. Uma vez ao dia, amanhã até tarde dá tempo de aguentar. Uma emissão contínua de 24 horas, vai ser o próximo passo do XTP. Não, estamos a brincar, não se assustem. E pronto, com isto é tudo. Até ao próximo mês, ou antes disso. Um grande abraço. E mãe. Tenham um mês santo. Um restaurante. Ah, boa noite. Lá está, ruca-ru. Epá, tens para aqui coisa para editar. Fogo.